Como 922, tráfego 2 horas, 2 unomilhas, rumo sudoeste, passando nível de voo 075 para nível de voo 980. É um Alfa Tango 72. Passaredo 2223, tráfego 11 horas, 19 milhas, rumo nordeste, passando nível de voo 075 para nível de voo 050, Boeing 737. Passaredo 2223, ciente, tem o mesmo no TCAS. Tráfico Luiz, sistema controle 120, decimal 8. Sistema controle 120, tráfico Luiz. Gol 1922, desça para 2000 pés, permanece o ajuste, autorizado final do procedimento, repórter estabilizado. 2000 pés, está no 0 na 4, repórter estabilizado, 922. Patango Bravo, que Luiz, que bom dia. Mantenha-se em condições visuais, corredor forte, 1000 pés. Confirme, para sobrevoo sobre o corredor forte. Sim. 179, o nível autorizado 340, saída prevista da Elza e da Bridge, e a informação em função hotel, tá pronto para cota? Afirmativo, prossiga. 379 autorizado, Salvador para Guarulhos, nível 340, tem amplas o 1 no meio, decola da pista 1 a 0 com a primeira curva à direita, saída da Eoleda, após bridge, em bridge intercepta amplas o 1 no meio. Responde 5104, controle 120, decimal 8. Copiar, 340 aprovado Guarulhos, conforme, decola da 1 no 0, primeira curva à direita, saída da Eoleda, bridge, em bridge intercepta amplas o 1 no meio. 5104, responde, 208, controle, da 3179. 3179, cotejamento correto, após pronto para posicionamento. Semana, obrigado. 0, de Simbra. Está descendo para 510.0.4, já mandei para 220, já mandei de mais 120, já mandei de 3.4. Passaredo 2223, após Árbor, pode voar Conquista? Autorizado, após Árbor, Conquista. Passaredo 2223. 2223. Então 3304, curva à direita, proa 225. Azul 4234, chame Centro Recife na frequência 126.85. 6685, Azul 4234, muito bom dia. Bom dia. Com 9922, complete final do procedimento ILS, chame torre na frequência 118.95. Completando o procedimento ILS, chama na torre 118.95.922. Salvador, bom dia, com 9922, estabilizou ILS, X-ray da 10. Golo 922, ajuste de altimetro no 094, está autorizado pouso, pistão no 0, vento 100 grau, 072. Autorizado pouso na 10 para Golo 922. Barra Romeu Índia November Alpha, mantenha-se em condições visuais de 9.500 pés. Ajuste 1094, reporte através de Paris. Né? 1605, Bonfa Arrival, Stand Flight Level 070, Kennedy 1014. Channel 6312, descend 2,000 feet, KNH 1014, cleared ILS final approach for steps. Descend 2,000, KNH 1014, and the carry back reestablished of localized 6312. Go 1605, vector for ILS final approach, turn left and head 210, limit 120 off NDB. 1922 na sala 10, livre direito, chame solo em 121.9. 922, autorizado táxi, vem Alfa Juliette para o gate 06. Alfa Juliette, 3304, desça para 3 mil pés, ajuste 10094. Passaredo 2223, chame centro Recife na frequência 128.8. Passaredo gente, chama Recife 128, obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Mike Juliette, o meu prossigo. Mike Juliette, o meu, mantenha-se em condições visuais. Ajuste em Salvador 9094. Mantenha o setor norte do aeródromo. 109. Na vertical da BS, tem interferência com seu tráfego de condicionado. Mike Juliette Romeu, seguinte, mantém 500 pés, condições visuais, inicialmente no setor norte do aeródromo. Caraca, Romeu. No 4299, chegada a mão, desça para nível de voo 080, ajuste 1094. Papa Romeo Índia November Alpha, tráfego 1h06, rumo sudoeste, mantendo 500 pés, Robson 44. E Juliette Romeo, tráfego 2h06, rumo nordeste, mantendo 1.500 pés, na proa de Paripe. Tá, gente, ficará atento. E vai mantendo 500, limitado aqui, 500 AGL, graças ao meu. Dirigi 3 mil pés com 1.0.4, TAM 3304. TAM 3304, desça para 2.500 pés, tráfego nos corredores visuais, mantendo no 1.500 pés. Descendo para 2.500 pés com 1.0.4, TAM 3304. Sanessic 312, cleared ILS final approach, contact T Tower, 118.95. 118.95, thank you very much. Good morning, Sanessic 312, on LS approach runway 10. Sanessic 312, can 810, room 4, clear to land runway 10, wind is 070 degrees, 05 knots. It's clear for land runway 106312. De November Alpha, reporte rotatória visual com campo. Reportará rotatória visual com campo, de November Alpha. Azul 4299, confirma intenções. Azul 4299, ciente, reporte por término de desvio. Então 3304, curva esquerda, proa 180. Esquerda, proa 180, está autorizado o procedimento? Então 3304, autorizado o final do procedimento, curva esquerda, proa 145, reporte estabilizado. Então 145, descendo para 1700, o TAN 3304, porta lá estabilizado. Confirme a parte que se encontra em pista declarada de decolar. Azul 4299, ciente, desça para nível de voo 050. Reduza a velocidade para 2309. Lucena 6312 on the ground at 18 right turn and contact the ground 121 this morning. Ground 121, I'm Lucena 6312. Estabilizado, tá, 3304. 3304, complete final do procedimento, chame torre na frequência 118.95. Tá, 114.18.95, tá, 3304. Kiluísque livre. Ocean 6312 and the runway vacate. Ocean 6312, approve it, thanks, by Alpha Juliet. Gate 10. Alpha Juliet, gate 10, Ocean 6312. Livre o pouso com 3304? Afirmativo, 3304 tem livre pouso, pistola 0, vento 0, 90 graus, 0 menos. Ciente, livre pouso com 3304. Pona Yankee, Madeira 100 até 240 milhas de Salvador, após prossegue visual. Decola da pistola 7, com primeira curva à direita, saída é a Coral. Transponder 5112, controle 120, decimal 8. November Alpha, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1895, graças. Voo 1605, passa. 5,000, 4,000. Go 1605, descend flight level, descend 2,000 feet, PNH 1014, turn left, head 180. 2,000 feet, heading 180, go 1605. Go 1605, turn left, head 190. 190 left, go 1605. Kilo-Oscar Livre São Márcio, chame pronto táxi. Kilo Delta Livre São Márcio, chame pronto táxi. Mais de Leste Romeu, agora próximo a Fonte Nova, senhora, vai manter 500 EGL, permanente na sua. Mais de Juliette Romeu, sim. Solo 22, vira à direita e chame Solo 121, 219. Estimativa, vira a liberar na última, chamando Solo 219, tá? 3304. Na Member Alpha, está autorizado o pouso pistão 17, vento 090 graus, 069. 69, livre, pouso na 97, vindo na Member Alpha. Solo Salvador, muito bom dia, tá? 3304, livrou, na Golf. Can 3304, autorizado táxi via Alpha, Juliette, para o gate 04. Alfa Juliette para o gate 04, tá? 3304. Nada, nada, você volta na volta para o 50, confirme o número da aproximação, tá bom? Número 2 na aproximação, reduza para 1909, desça para 3000 pés, permanece o ajuste. Permaneceu. Na próxima volta, você vai para 3000 pés, do 499. Go 1605, complete final and contact the tower 118.95. 118.95, good morning. 24299, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento, reposta estabiliza. Model Tower, good morning, go 1605. How the market got down? 1605, QNH 1014, clear to land the runway 10, wind 100 degrees, 07 knots. Clear to land 10, 1605, good morning. Zoo 4299, na escuta. O Índia November Alpha no Solo 25, está autorizado backtrack ao estacionar pátio 4, frequência livre. Ao estacionar frequência livre. Bom, terminal está autorizado. Solicitou táxi? Sim, está autorizado táxi até a intersecção da 17, reporte para ingresso. Mike Juliette Romeu, para cruzamento do localizador, mantenha a magnética 055. Você vai dar passagem a um cara já no mesmo pátio, reportando na intersecção no 7 para ingresso. Reporte a rotatória visual com campo. Azul 4299, tráfego próximo à Duna, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Afirmativo, Azul 4299. Gente, então o Golf de Lossa como número 1, retornante a sua 7 para ingresso. Está autorizado a área manter a cabeceira 17, ficando atento ao Charlie 150 na pista, ingressando no pad 4. Six 05 on the ground at 27 right turn and contact the ground 121 this 19. Esquerda proa 210, imitado pelo QD Mike 120 de Simbra. 3.000, comunicador de esquerda 210, limite 120 de Simbra, 3859. Good morning, call 1605. 1605, approved taxi via Alpha Juliet, 2805. Alpha Juliet, 2805, good morning. 99, passa a posição Dunas. Chame torre na frequência 118 decimal 95. 895, bom dia, obrigado. Ah, Mike Eco Delta, informação em curso é o hotel, tá pronto pra cópia? Mike Eco Delta, autorizado Salvador para Manati. Via posição mantendo 1-10 no corredor Axé. Decola da pista 1-7, primeira curva direita. Responder 0-1-2-5, controle 1-2-0-8. Corrigindo, mantendo 500 pés. Nativa Azul 4299. Mike Eco Delta confirmando 1-0 a borda. Mike Eco Delta ciente, para acionamento táxi, chama a torre, frequência 1-8-9, 5 altimetra 1-0 no 4. Boa, 1-9-0, desça para 2.000 pés. Esquerda, 1-9-0, desce 2.000 pés, 3-8-5-9. 1-2-2-5, confirmação hotel, autorização para Brasília. Confirma para o sol. É o Ocean Air 6225, confirmação hotel, autorização para Brasília. 6225, informação hotel, confere, tá pronto para a cópia? Pronto para a cópia, o 6225. 6225, autorizado Salvador para Brasília, no nível 320. Decola da pistola 0 com primeira curva à esquerda, saída Momonita, após Puízo, após Upper Whisky 10, após Formosa. Foi direto Brasília. O transponder é 5122, controle 120.8. Desado Brasília no 320, decolando da 10, confirmando a curva esquerda na saída Nitsa, na saída Momo, transição Nitsa, após Nitsa Puído, uniforme 10 até Formosa. Transponder 5122 e controle 120.8, Xanair.